5 da manhã. Então, meu maestro, é com você! O maestro da saudade chegou. DJ Toninho. Para o Márcio. Muito boa noite, bom dia. Bom dia, Palácio. Estamos aqui mais uma segunda para vocês. É uma extra primeira. Vamos até 5 da manhã. Abraço a nossa comissão de frente, meu amigo Rui Cafajeste, aí o nosso Piola Azul, alô Simone, Robertinho e Wanda, alô André e a sua esposa, a comissão de frente aqui. Tamo junto, tamo juntos, é só velha guarda aí, ó. A luxuosa carroça da saudade chegou, chegou, chegou. E as aranhas? Alô, comissão de frente! Ei. É só alegria! L'amour qui dote l'intelligence, laisse passer le temps. L'amour qui dote l'intelligence. Parceiro Jay Marcelo, grande Marcelo, velha guarda, empresária Amélia. Olha o Rose do Pop aqui no lado, meu considerado, grande Rose, é nóis, Rose. Aí o nosso empresário Gilson, o homem lá do Gilson Lanches, o melhor lanche do Juronas. Fala, Gilson. Hoje ele tá só curtindo. Valeu. I just call to say how much I care. As nossas divas. Alô, divas. I just call to say I love Vaqueiro Léo. A nossa referência. Cadê o chapéu, vaqueiro? Tá sem chapéu hoje. Vaqueiro Léo. Aí, Nádia. Irá luxuosa. Fala, Irá. E aí, Wanderson? No autumn breeze. Fala, Jean. No falling leaves. O nosso empresário Nilson. O homem do chute certo. Onde patrocina o Tom Máximo. No Libra sun. Fala, Nilson. No Halloween. No giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what Dali, Torinho! E a saudade rolando aqui no palácio. Pedrinho Celebridade. Alô, Sonel Farias. Grande Toné. Nisser, pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei que te queria ao menos uma vez. Seu olhar tão diferente não me vê um pouquinho assim. Sua origem oriente não vê que eu estou afim. Amiga, socorro! O seu jeito de... E a comitiva do nosso som também já veio passear de carroça. Tanta ternura. Fala, socorro! Eu queria te abraçar. O nosso empresário Humberto. Essa doce... Amiga Mônica, lá da Casa da Seresta. Me sei. É o casal de Lúcio. Pra onde olham teus olhos, eu não sei. Aí o Diego Mesquita. Alan Sedutor. Só sei. E ele. Só sei. Fanático. Amigo Charles. Queria ao menos uma vez. Toninho, nho. Sono mani aqui. Al di là del bene più prezioso ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle ci sei tu. Família Lua de Prata, minha amiga Edna, a Érica, alô Márcia, alô Jonathan. Al di là del mare più profondo ci sei tu. Al di là dei limiti del mondo ci sei. Chegou na hora, borracha. Bora trabalhar, borracha. Al di là della volta. Varejeiro na área. Al di là della vita. Show da Carroça da Saudade. Ao de lá del bene più prezioso ci sei. Aí o nosso gerentão Juninho, E juntamente com a sua primeira dama, também o gerentão do Búfalo do Marajó, nosso parceiro Clailson e o doutor Kaique. É o nome da emoção. Só na saudade, na manha, vai! Ao de lá, tem limite del mundo, te sei tu. Para Erlo! Ao de lá, della volta. Grande Erlo! Ao de lá, della vida, te sei tu. Ao de lá, te sei tu. Teu olhar, a esse teu olhar, vive a me convidar. Pra quê? Não sei. Teu andar, a esse teu. O nosso Oscar do Brega, meu amigo Silva. Me convidar. E ela, pra quê? Não sei. Alô Silva, aí ao lado do seu grande amor. Você não tem coragem de falar. E aí, Seco? Então me mata. Seco Produções. É o clique. É o clique de luxo. Você não tem coragem de me chamar. Então balança. Ah, esse teu olhar. Teu andar. Ah, esse teu andar. Você não tem coragem de falar. Então me mata com o olhar. Você não tem coragem de me chamar. Ah, esse teu olhar. Esse teu olhar é angelical, mas desperta em mim um instinto diabólico. Eu me sinto queimando no paraíso. Teu andar. Ah, esse teu andar. Vive a me atormentar. Eu sei que ele vive a me atormentar. Você tem um andar de gata? E eu? Começa a ficar com pelo oriçado. A luxuosa está aqui. Aqui. Dá-lhe, Toninho! Mulher, será que em seu coração existe lugar pra dois? Minha amiga Elane! Será que você não tem? Minha querida Elane, ao lado do seu grande amor. Um sofrimento. Um abraço. Depois. Alô, requisitada. Às vezes fico horas. Anderson! Pensando. Grande Anderson. O que será de nós três? Só na saudade, vai! Espero outro ir embora. Para chegar minha vez. Eu só queria saber. Qual de nós dois você ama? Será que se lembra de mim? quando está com ele na cama, ou se quando está comigo, é nele que está pensando. Alô, Bicudo! Afinal, quem grande é? Grande Bicudo! Que não sabe a quem está amando. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Grande empresário Gilson, Gilson Lanches, o melhor lanche de Belém. Esse carinha que sempre tá no apoio e ele tá curtindo, tá só na manha. Alô, Gilson Lanches, é nóis. Bora, Piola. Eu só queria saber qual de nós dois. Prepara uma pílula aí pro amarelo. Será que se tá pegando, amarelo? Quando está com ele na cama, ou se quando está comigo, é nele que está pensando. Afinal, quem é você que não sabe a quem está amando? Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Arrebenta, Toninho! A saudade rolando aqui no palácio. Dale, Toninho! Depois de muito tempo ausente, eu estou voltando pela mesma velha estrada, lentamente andando. Bora, Robertinho, bora trabalhar, Robertinho. Para quem me vê passando, eu sou um estranho. Tudo agora está mudado, até parece um sonho. Como é que é, palácio? Confesso que por onde andei eu nunca fui feliz. Não encontrei a paz que eu tanto quis. Foi uma ilusão que pouco durou. Eu acho que andei perdendo o melhor da vida. Longe de você, mas sei que é tempo ainda. Tudo a nossa grande amiga Leide, velha guarda, tá com a gente, um abraço. Quero junto de você esquecer o passado. Alô, Kerina, revivendo os bons momentos. Carroceira Kerina, tô te vendo. Empresário Humberto, juntamente com a Mônica, a proprietária da Casa da Seresta, tá curtindo, tá passeando, é passear de carroça. Só no baile, vai! Aquele amor que vivemos ficou no passado. Mas a verdade é que ainda te amo demais. Olha, já tem CD ao vivo. Aí do Franzinha. Josias. O seu beijo. Estamos gravando já do maestro Lúcio CDs. Mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. Égua do som. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. Se você passa ao meu lado, sinto o coração doer. Meu coração machucado não quer te esquecer. Porque a vida me fez sofrer essa desilusão. Para trabalhar, Erlon. Porque a vida me deu você. Por quê? Por quê? Depois te levar assim pros braços de outro alguém, a vida sabe que sem você não sou ninguém. Olha, gente, sexta-feira, a melhor sexta de Belém, lá no Caribe, claro. E a gente convida todos os nossos carroceiros, sexta-feira, Caribe. Como é que é? Aquele amor que vivemos ficou no passado. Aí o nosso DJ consagrado. Mas aí o DJ Marcos. Que ainda a febre de Belém. Amo demais. Tá aqui na comissão de frente, valeu. Bem que eu tentei. DJ Marcos, um abraço, garoto. Seu beijo molhado. Mas eu jamais consegui ao beijar outro alguém. Se você passa ao meu lado e me olha sem me ver, meu coração desprezado começa a sofrer. Sonel Farias. Se você passa. Grande talento da nossa música, da Sona Mânia. Meu coração doer. Ele, o seu grande amor. Meu coração machucado não quer te esquecer. É Palácio, é Toninho. Vamos até 5 da manhã. Alô, Pitbull. Aqui. Já estou cansado de esperar amor, compreensão, carinho. Minha amiga Ilva. Alô, Ilva. Quero a eterna aranha. Tenha o coração que seja como o meu. Sozinho. Saudade. Alguém a quem eu ame, que não me deixe. O meu amigo Aleixo, oi Aleixo. Que tenha muito. Tô te vendo. Pra dar. Que me dê muita. Olha, amiga, jura. E me ofereça. Ei, jura. Na hora de. Estou cansado de chorar, de tanto caminhar sozinho. Quero alguém que queira o meu amor. Prometo me entregar todinho. Alguém a quem eu ame. Carroceira Elane, triste, um beijo pra você, Elane. Que tenha muito amor pra dar. Meu amigo Silva, o nosso Oscar do Brega. Muita força. Ele e o seu grande amor. Aí, Valéria. Mereça o colo. É nóis. Na hora de só no baile, vai. Mais uma, mais uma. Eu conheci na Espanha a criatura mais linda do mundo. E foi amor à primeira vista. E agora distante ela me escreveu, contando da sua solidão e saudade. Como é que é? Volta, amor. Dali Torinho! Aos braços meus. Vem matar a solidão que me apavora. A mulher de verdade. A saudade que me devolve. Hoje ela tá sozinha. Estas foram as palavras que ela disse. Como é que tá? Em uma carta amorosa que ela mandou, dizendo que em minha ausência nunca mais sorriu. Quer vir para Brasil me entregar seu amor. Segura, Palácio! E agora, quando a noite desce, sozinho no meu quarto eu leio a carta. Agora, o passeio de carroça é luxo. Pra buscar meu amor pra junto de mim. Arrebenta, Toninho! Volta, amor. Aos braços meus. Espetacular! Natal, como é que tá o clima aí? Solidão que me apavora. Ah, é? Volta, amor. Quer pressão? Por Deus, pra me salvar desta saudade que me devora. Minha vida é triste, lembranças do passado ferem o meu coração. Sempre machucando, saudade vai entrando, me trazendo solidão. Requisitada. Saio com meu carro perdido na cidade e rodo. Vai te queimar, viu? Aí, enquanto no meu toca-fita, nossa música de amor explode tão bonita. E Jorginho? Enquanto no meu toca-fita, tô te vendo, Jorginho. Música de amor explode tão bonita. Apaixonados, cheios de esperança, eu, você, você e eu. Foram tantos sonhos. Minha amiga Mônica, fantasias, a proprietária da Casa da Seresta, e juntamente com o empresário Humberto. Beijos e abraços. Tá com a gente aqui. Valeu! Mas veio um dia triste adeus. Cada um foi no seu. Meu parceiro Kleber. Mas a música ficou. Ei, Siqueirão! E ele tá aqui. Cada um foi pro seu lado, mas a música ficou pra recordar nosso passado. Não te esqueças, meu amor, que quem mais te amou fui eu. Sempre foi o teu calor que minha alma aqueceu. Essa música lembra um tempo bonito que não volta mais, onde a gente sonhava e se entregava cada vez mais. Essa música lembra detalhes de um lindo caso de amor. E a saudade? Ela ficou na minha. Até 5 da manhã. O show da carroça. Amigo Nilson, do lado do Tacacá do Nilson, tá com a gente ao lado do meu parceiro Rose do Pop. Rose do Pop é velha guarda. Grande amor, não vai se adiantar. acabar assim. Vem pra mim, vou me fazer feliz. Vou lhe mostrar que posso ser o amor que você sempre eu vi, eu vi. Deixe de orgulho e de aceite assim. Te mando um abraço também ao nosso parceiro Cabeção. Esse é Velha Guarda. Deixe de orgulho. Juntamente com a sua esposa aí, a Leide. Só na manha. Cabeção, vai trabalhar, Cabeção. Meu amor, me ouça, por favor. Eu quero pedir pra você voltar pra mim. Me dizer que já me esqueceu. Maestro, abraçando aí o nosso patrão Nilson, do Chute Certo, ao lado também do Victor, assim, gerente aí do Chute Certo, está aqui com a gente. Só na manhã, né? Um abraço. Olha o teu coração, maestro. O amor que você sempre quis. Então, vem pra mim, o Nilson é nosso maninho. Fala, Nilson. Aí daqui a pouquinho já tem um homem do alô. O maestro tocando aqui. Pra cima, meu maestro. Não, tô só na manha assim, ó. E de repente na rua eu vejo passando por mim um pobre homem falando de coisas que eu já ouvi. Ele dizia que o mundo dos homens estava no fim. Saudade. E no olhar tinha um brilho. Fábio da Pedreira. De que eu é o nome da emoção. Aí, Fábio. E quando alguém perguntou, bora borracha, seu nome ele não respondeu. Grande parceiro Neguinho, Saramanha. Disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. André Velha Guarda, esse é Velha Guarda. Gilson Lanches, o melhor lance do Jurunas. Alguma coisa de santo ou de louco havia no olhar daquele homem que andava sozinho, sem lei e sem lar. E o seu corpo coberto por vestes que o tempo gastou fazia a gente pensar que pra ele o tempo parou. E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Só disse que tinha voltado em nome do amor e calor. E começou a chorar ao ver um menino passar, zombando e dizendo que o santo morava num bar. E como se fosse uma história antiga que o mundo esqueceu, aquele homem estranho dizia ser filho. Guatom, essa comissão de frente aqui, ó. Tinha só Velha Guarda. Nos olhos azuis. Amigo Piola, o André, o Jorginho. Chamava de louco, lembrou de Jesus. Como é que é? E quando alguém perguntou seu nome, ele não respondeu. Aí, Robertinho! Que tinha voltado em nome do amor e calor. a saudade. Começou a chorar. Então bora sim. Para a família Pedrela. Comanda nossas carroceiras lá do Marco. E aí, Irani? Carente de amor, é como eu estou. Venha me fazer pilu-pilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me amar, ser meu amor. Abraço com muito carinho, meu amigo Marcelo. Aí, Marcelo, saudade. Quinta-feira, aniversário dele. E ele já pagou o cachê do maestro. O maestro vai estar ao vivo lá. Bora, Marcelo! E aí, menina? Ei, menina, você me deixa louco, me alucina. Amiga Virgília, eu queria provar teu sabor. E também, me faz ligar. Alô, Biro! Mas, por favor, família Glacial. Eu quero, me contamina, me faz sonhar um sonho acordado. Me carrega em teus braços que eu sou. Neném, me bota no colo, me enche de amor. Me vive. Grande Negão! Lá do estacionamento da Florentina. E ele tá com a gente. Aí, Amélia. Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva louco. É o hino da Amélia. De prazer. Eu quero ter teu juízo. Me vira do avesso, Amélia. Depois me envolve com teu sorriso. Fecha a porta do mundo e depois eu jogo tudo pro alto, só deixo nós dois. Me vira do avesso, me vira do avesso, menina. Dá-lhe, Toninho. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo inteiro. Arrebenta, Toninho! Aí daqui a pouquinho já tem um homem do alô. Aí é a segunda do Palácio. Até 5 da manhã. 5! Acende um desejo, mistura no calor do teu beijo. E me enrosca todo em você. Depois me leva à loucura e sente prazer. E vira travesso, menina. Juninho, alô gerente Juninho, 00 aqui. Só no feitiço me faz prisioneiro. Me prende minha correnta, me escraviza o corpo. Apaga esse fogo que eu trago na alma. Vou trazer o Clayus pra cá. Vou trazer ele. Vai, que é sua, garoto. É palácio, é aqui. Que vou fazer se tomou conta de mim? Um sentimento estranho que já não tem mais fim. Só quem amou, só quem sofreu por amor, Tom, entende como é triste gostar de alguém assim. Eu amo, me perdi de amor. Segura! E agora minha vida, Vaqueiro Léo, pertence a você. É o nome da emoção. Abre os braços, vem me amar. E eu prometo me entregar como nunca me entreguei. O show da carroça. Nada vai nos separar, nem o tempo vai mudar esse amor que eu guardo pra te dar. Olha, gente, sexta-feira, Caribe. Sábado, lá em Borralho, sábado. Domingo, Recreio, juntamente com o Pop Saudade. Tudo mudou. Aí na próxima segunda, tudo mudou. Lá na Via Show. Pensei que fosse um sonho quando te conheci. Mas a parada é aqui. É aqui no palácio. Eu vou sonhar. Até 5. Eu vou sonhar com você. Pois tudo que eu mais quero é ter você aqui. Eu amo, me perdi. Dale, Toninho! E agora minha vida pertence a você. Arrebenta, Toninho! DJ Toninho. Maestro competente e consagrado em saudade no Pará. Te segura. Já apertei a primeira. Ainda se escrevem poemas de amor nesse mundo. Irá. Ainda se fala de flores na face da terra. É que ultimamente, amiga Irá, ela anda na sofrência, né? Já não brincam mais de soldados na guerra. Ela tá sofrendo, ela. Eu acho que o homem ainda é criança no fundo. Mas hoje entendi que isso tudo são coisas que a gente só vê vivendo juntos. Ah, meu amor, lá dentro de mim, Robertinho, Dona Wanda, um, esse casal considerado. Acho que ainda. Olha aí o Pila, viver, amiga Dona Simone, André também. Ainda gostando. O Rui, mãos a comissão de frente, eles estão aqui. Ainda curtimos namoro olhando a lua. Josias, cadê a capela? Sabemos. Será que ele tem aí? As promessas não passam de planos. Esse consagrado. Mas vale viver essa vida nesse doce engano. Semana que vem já tá aqui. Por isso eu digo, menina, nós temos que estar sempre os dois vivendo juntos. Ah, meu amor, lá dentro de mim, fiz pra nós dois um mundo assim. Acho que ainda se pode viver de amor. Segura! Eu sei que os meus planos são hoje fantasia, mas eu sei que um dia vão se realizar. Aí meu parceiro Wanderson, juntamente com o Jean, representando aqui no lado medo, a comitiva Carroça Festa. Requisitada! Esse mundo é um brinquedo que não tem sentido. Futura prefeita de São Isabel. Eu quero te ter ao meu lado em tudo que faço. Eu quero viver meu poema de amor nos teus braços.

pra mim, fala. Eu quero um abraço apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com ternura. Quero muitos carinhos seus. Olha quem chegou, da sua dor. O nosso empresário maluco lá do Maluco Lanches. Quero você ao lado da primeira dama e também o nosso gordinho de luxo, Henrique. Você, alô, Mônica. Quero ser seu divã. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou seu fã. Vem, vem, vem pra mim e vamos viver juntos. A minha comitiva aqui do Gilson Lanches. A vida sem você, meu bem. Nosso empresário Gilson aqui no lado você e toda a sua tropa. Sonhei. Tá com a gente. Alô, Gilson! Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Vai assustar o cão! É Juninho! Bora, Clailson! Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Vem, vem, vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão ruim. Você é tudo aquilo que sonhei. Preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer, pois nada faz sentido sem você. Já já o homem da lua, Tom Máximo. Venha, meu benzinho, venha por favor. DJ Marcos, me dá teu carinho. Esse é consagrado, é a febre de Belém. Vem matar a minha. Tá só na manha, é nóis, Marcos. Venha, meu benzinho, venha por favor. Me dá teu carinho, vem matar a minha. Como é que é? Só sei que te amo, só sei que te quero. Meu parceiro Aleixo, por isso te chamo. Ei, Aleixo, por isso te espero. Olha o Asca do Brega. Só sei que te amo. É o Silva, o original, viu? Que te quero. É o Silva original. Por isso te chamo. Aí, Valéria, por isso te espero. Aqui. Esse aqui já tem ele, o nosso homem da lua. E a gente vai até 5 da manhã, viu? É a segunda no palácio. Até 5. Só sei que te amo, só sei que te quero. Por isso te chamo, por isso te espero. Só sei que te amo, só sei que te quero. Vamos lá, carroça. Vamos lá, meu maestro, vamos nessa. Só o som. Eu Mais uma, mais uma. Essa música é bacana, né, gente? Ela é hino na saudade, assim, ó. Você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. Aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. O que eu faria em seu lugar? Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Uhul! Eu quebraria ela no pau pra ela aprender. Talvez pela falta de porrada pra deixar você. O que mais ela quer? Não sei o que pode ser. Aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. Pra cima, meu maestro! Após agora, após essa aqui. Ele, o homem da lua. Todo o amor que eu tinha na vida. Parceiro Erlo. Da carreira solo hoje, Erlo. E até meu modo de vida eu modifiquei. Gilson Lages. Alô, Gilson. Recebi de você uma menção. Na verdade, aqui do lado esquerdo, o meu parceiro Gilson Lages. Aí do meu lado direito, o maluco. Maluco Lages. Mas acontece que o sempre no apoio aqui. Que me respeite, me ama como eu sempre quis. Bora Maria, bora Maria. E posso até lhe dizer que eu estou mais. Ela é GDA. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Canta pra ele, vai. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Te abraço também ao nosso parceiro. Aí meu parceiro Silvinho. DJ Silvinho lá da Kombi da Saudade. Ele que tá fazendo uma pré-temporada aqui pela carroça. É isso? Uma pré-temporada. Divisão de base, não é isso? E me sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Te liga, Silvinha, te liga. Mas acontece que um outro alguém eu achei. Bora, Pelo Azul! Minha... Atenção, garçom que tá servindo. A comissão de frente aqui. E posso até. Bora trazer pacote aqui pra galera. Feliz, que não vou... Alô, Jorginho! Minha vida se modificou. Alô, Pílula Azul. Adeus, adeus, meu antigo amor. Alô, Rui. Não preciso mais de você. Alô, André. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. O homem do alô chegou. Iluminação, iluminação. Telões de alta definição. Esse é o show impactante da Carroça da Saudade. Da Carroça da Saudade.